Sure, call me Reedy. 1, 2, 3, 8, 3. Chame agora Brasília na frequência 1, 2, 6, 5, 5. Alterna 1, 2, 4, 2, 5. Boa viagem. Gol 1571. Chame agora Brasília na frequência 1, 2, 3, 0. Alterna 1, 2, 7, 3. Argentina's 1140, contact now Sydney on frequency 125, that's my tower 5, back out 126, that's my lead 5. Argentina's 1140, contact now 12545. Backup 1, 2, 6, 8, 5. flight level 360. Right there. Bom dia, Azul, Alfa Zulu Golf. Sou Sierra, Alfa Zulu Golf. Alfa Zulu Golf, Lopate 3, solicita autorização de reboque da aeronave até a ponte 8 do Pate 1. Autorizado, Lopate 3 até a ponte 8, reporte ao término, mantenha uma escuta, Alfa Zulu Golf. Ciente, reportar ao término na escuta. Vamos para o ETF, aciona a notificação sobre vigilância radar. Mantenha o nível de voo 3600, reporte posição sagaz nessa frequência, alternando o centro Brasília em 127.3.